Paredes 231, taxi em via Alfa, reporta antes das unidades. Via Alfa, antes das unidades. Colagem 10-6387. O Juliette Juliette Delta só confirmou se ultrapassou o posto dela, ok? Agora ali mantém a 10, ali mantém. Vai manter o Juliette Juliette Delta. Azul 4-1-1-8, posição 03, autorizado por Sudeck, acionamento sanitário. Passarei 2-2-3-1, mantenha a posição antes da Juliette. Vai manter a posição antes da Juliette, Juliette. Papa Romeu, Oscar Uniforme Delta, chama o Centro Recife, 260, alterno 228. Puxa 6327, decolou os 1-2, o controle em 1-20-8, bom voo, boa tarde. 208, boa tarde. Yes. Aeronave à nossa direita, o voo está estabilizado. Aeronave à direita, 1 milha, tem altimetria? É um tráfego de pequeno porte, metendo 500 pés, interfere nessa aproximação. Não. Controle Salvador, muito boa tarde, a Xanã 6327 na sua escuta. Xanã 6327, contato radar, sabe o 240, saída da El. 240, saída da El, 6324. Oscar Uniforme Delta, eles em condições visuais, reporta passando 2500 pés. Romeu, Juliette, Juliette Delta, o vento é 1-1-0 graus com 8 nós, o altímetro no 0-1-2, está livre a decolagem da 1-0. Autorizando decolagem da Tiana, Juliette Delta, na 10. Para ingresso na 17. Papa Romeu Tango, Índia Bravo, cheque seu transponder, não recebo modo charter. Salvador, 1-4, controle 1-20-8, boa tarde. 1-20-8, Juliette Left Delta, boa tarde. Xanã 6327, cumpriu o controle? Negativo. Autorizado Leda, vou Xanã 6327. Prova de Leda, grato. Controle Salvador, Papa Romeu, Juliette Left Delta. Papa Romeu, Juliette, Juliette Delta, contato radar na decolagem, para o nível de voo 330, saída PUCA. Alto 330, PUCA, Juliette, Juliette Delta. Voo 95, pode tomar torre? Afirmativo, 1-1-8-6, 1-9-2-5. Salvador, voo 1925, final, visual, embaixo a casa. Voo 1925, tá livre, pouso 1-0, vento é 1-2-0 graus, 9 nós, o altímetro no 0-1-2. No 0-1-2, livre, pouso, visto no 0, voo 1925. consegue entrar via Índia em alfa, posição acima a torre, frequência 118, decimal meio, ajustado no 012. Uno 925 no solo, Zulu 6, ao livrar à direita, chame o solo em 121, decimal 9, tenha uma boa tarde. Direita 129, gol 925. Fox Tango Oscar está livre a alinhar e decolada 17, o vento é 130 graus, 9 nós. Tango Índia Bravo, segue seu transponder, não recebo nem modo alta nem modo charge. 3, 4 e 20, via Natalhão. Autorizado táxi, via Pátio Índia e Alfa, ponto espera torre, frequência 18, decimal 6, ajustado no 012. Livre táxi, Pátio Índia, Alfa 863, complexo 55, boa tarde. Passarei 2231 na porta passagem do Airbus da TAM, prossegue via Juliette para a área remota 14. Passa a passagem do Airbus, remota. Salvador, boa tarde, gol 925, helicóptero. 925, taxi via Alfa, reportando para Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette. Então 3217, Confins 360, pronto para copiar. Autorizado, Confins, nível 360, via Alfa Zulu 16. Decola pistão no 0, curva direita. Saída da El Leda Bridge. Controle Salvador, opere 120, decimal 8. Aciona 5124, cotejo. 20.8, tenha uma boa tarde. 08 com controle, Oscar. São 3217, cotejamento correto, quando pronunciou no impacto de feedback e treinamento, portão 10. Oxanéia 6314, no 05, para o posicionamento. Oceaner 6314, aguarde. Guarda. Deve ser isso, alocado 5112. Fox, Tango, Oscar, não recebo seu transponder, nem modo alfa, nem modo chat. Como recebe o equipamento número 2? Obrigado. O Tango Índia Bravo não foi autorizado a acender para 1.000 pés, desça para 500 pés. Desceram para 500 pés, Tango Índia Bravo. O Papatango Fox Tango Oscar, não recebo modo Charlie nem modo Alfa do transponder. Focado aqui, senhora. Papatango, Romeu Papatango, dotarão no 1500 pés, mantenha-se com referências visuais via corredor e reporte Paris. Papatango, Fox, Tango, Oscar. 1.000 pés, corredor é seta, farol da barra. Pega até farol da barra, é seta agora, senhora, outro som, né? Afirmativo. Papatango Foxtrot, Tango Oscar, informe o nível de voo solicitado. Vai manter 1000, perfil da Xé até Caixa Prego, e depois faz uma leve ascensão até 3500. Boa tarde, 3155 da TAM, ponte espera pronto. 3155, a Lima, Triângulo Zero. A Lima, Triângulo Zero, Campo 3155. Poxa, né? 635. 3325, secundária, graças. Barro 2 de Leste, Leste Delta, chama-se a 3, Sifano 2545, alternando 2085. 1245, no 2085, direto Leste Delta. Azul 4118, decolou os 21, controle em 120.8, boa tarde. 120.8, obrigado, boa tarde. Já está autorizado, SNR 6314, se ela empare o táxi. Para o táxi, SNR 6314. Autorizado com fins nível 360, via pêndulo 16, decola pistão 10, curva direita, saída da Leda Bridge, controle Salvador, opera em 119. Confirmando, 120, decimal 8, aciona 5122, cortejo. Autorizado com fins 360, da Leda Bridge, decimal da 10, curva direita, após 208, controle, 122, corresponde, 739. Correto, quando pronto, um pushback acionamento no 02. Amanhã. Fazer a gira pleira, 4-1 noite. Tá 3155, o vento é 120 graus com 9 nós, o altímetro 012, livre decolagem da 10. Iniciando 3155. Papa Romeu, Índia, na Vender Alfa, controle. Papa Romeu, Índia, na Vender Alfa, controle. Está regressando para Salvador, Índia, na Vender Alfa. Matango, Hotel, Matango, controle. Hotel, Matango, de regresso para pouso na... O H da NMAX está mantendo 500 pés agora na vertical de Interlagos. Gente, o Telematango não recebeu uma descarga. O gol no 075, essa é uma identificação, desce para o nível de voo 050 na chegada mais. Papatango Hotel Matango, recebo o modo Charlie, 1 no mil pés, confirma. Negativo, aqui 600 pés. Agora, com 3 horas e 30 minutos, eu não tenho alterado na questão. Tango Oscar, frequência livre. segue táxi via Pátio, Índia Alfa, ponto espera a torre, 118 decimal meia, ajustado no 012, confirma apenas o POB. 116. Copiado. Ah, ponto espera, vai chamar a gente. Platão Golfa Vitor Juliette, suba para 1.510, referentes visuais, via corredores, reporta Paris. Platão Hotel e Matango, chama a torre 1.186. 1.186 grato. Salvador é o Papatango Hotel Limatango? Hotel Limatango, a intenção é pouso Serra Novembro, é isso? Afirma, Serra Novembro. Ok, estou ciente do tráfego, reporte no solo. Controlado, Hotel Limatango. Reportará, solo controlado, Hotel Limatango. Tango Bravo de Luiz, que faz 360 pela direita. 4, bom dia. Está livre a linha de decolada 10, vento é 120 graus com uma dezena de graus. A linha de decolada 10, 6, 3, 4. Quase 4118, chama o centro Recife, 1251, alterno 13325. 251-3325, boa tarde. O Papatango, Romeu Papatango, tá visual com o campo? Ainda não. Vente só de Paris, entrou na rotatória. Sim. Autorizado, só o táxi. Índia Brava, ainda não recebo o modo charme, está autorizado de ir para 1.000 pés. Ok, mantenha na prova rotatória. Nível 200, conforme a rota do plano, decola da 10 com curva direita, saída Arbol Elefa após direto. Controle Salvador opera em 1119, confirmando 120 decimal 8, aciona 5137, cotejo. Correto, quando o plano só em pushback acionamento não faz 3. No 729 inicia de imediato? Agora. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Vou chamar 3 no 4 do Colosso 3-0, o controle 120 decimal 8, bom voo e boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, chamará 1208. O Índio November Alpha foi rotatória, reporte rotatória. Reportará rotatória o Índio November Alpha. Poxa, 6314, é decolado no perfil da Momo, subindo para o 340. Poxa, 6314, contato radar, 340, saída Momo Flops. controle, eu rompei pra Batango agora, visual como flag. Batango, rompeu pra Batango, chama a torre 1986. Chamaram a torre 1986, rompeu pra Batango. Torre Salvador, este é o Papatango, Romeu Patango, no através da rotatória, visual com o campo. Romeu Papatango, autorizado ao final do ano 7, reporte a 3 milhas da cabeceira. Reportará 3 milhas da cabeceira, Romeu Papatango. O TAN 3155 chama ao centro 1251, alterna 1-3325. 1251, 3325, voa 3155. Pois o senhor prossegue via Engenhe Alfa no ponto de espera chama a torre 198, decimal 6, ajustado 10, 12. Confirma, é Bravo Kilo Whisky, é isso? Está debaixo de uma centena? Por 6314? 3 milhas da cabeceira. Gente, reporte a 3 milhas da cabeceira. No 7, o vento é 120 graus com 8 nós. Livre pouso, Romeu Papatango. O Bravo Kilo Whisky está autorizado a descida para 1.000 pés, o altímetro 1012. Boa tarde, azul 4206. Sem identificação, desce para 3.000 via chegada a mar e 1012 no altímetro, azul 4206. Salvador, 1-0-7-2-0. Ok, desse mantenha 2.000, complete a próxima, complete chegada, reporte localizador, altímetro 1012, 1075. 2.000, 1012, 1075, vai reportar estabilizado, 1075. Eu também de abraço. Cliente CIA. Papa Romeu, Índia, não lembra, Alfa, tá na proa da rotatória, visual pro campo. O Índia, não lembra, Alfa, tá visual com o Bravo Kilo Whisky sobre a rotatória? Não estou visual com o Bravo Kilo Whisky. Ok, inicie da presente posição, curva 360 pela direita, em espera a 1.000 pés, reporte quando visual com o Bravo Kilo Whisky. Estou visual exatamente agora na minha proa, o Bravo Kilo Whisky. Afirmativo, o senhor vai ingressar final número 7 a retaguarda no Bravo Kilo Whisky, ok? E reportar 3 milhas da cabeceira. Ok, vai iniciar a redução para manter a separação do Bravo Kilo Whisky e o Indian November Alpha. Reportará a 3 milhas da cabeceira. F5729, ponte de pena da 1-0 para decolagem. F5729, livre decolagem da 1-0, vento 1-10 graus com 8 nós. Livre decolagem 1-0, 729. Tarife, retabular agora. Eita, Juliette, reporte próximo à rotatória. Reportará, próximo agora, reporte da Juliette. subiu o Papatango no solo, aos 36, agilize o backtrack, reporte livrando no pátio 4. Sem identificação, via chegada manda, desça para 050. Índia November Alpha vai fazer um 3, cruzando aí a final da 17, vai manter 1 mil pés e fazer um 270 pela sua direita, reportar que é interceptar na final, ok. Então a aeronave da Gol já ingressando na final da 10. Tá certo, Índia November Alpha cruzando o eixo, vai efetuar um 270 pela direita e reportará a interceptar na final com 17, Índia November Alpha. O Bravo que Luiz que vive pouso na 17, o vento 110 graus com 8 nós. Altímetro 012. Meu Papatango, estou ciente da liberação, bom dia, boa tarde. 3560, sem identificação, desce para nível de voo 060, chegada a Mari. Pinta, aguarde, após o pouso do Gol, será autorizado para decolagem. Boa tarde, Salvador, é o Gol no 075. No 075, complete a aproximação, aguarde pista livre para o pouso. Aguardando. Quem esteja tentando contato com esse controle, somente a portadora. Decolou os 38, controle em 120.8. Tá. Alfa, Vitor, Juliette, controle. Tranquilo, vendedora. Alfa, Vitor, Juliette, mantenha 1 no 1500 pés e chame agora a torre em 118.62. Chamar a torre em 118.60, a vendedora Juliette. Controle, boa tarde, F5729. Oi, Salvador, aqui é o Alfa Vitor Juliette, na primeira aeronave, Miguel Bocado. Alfa Vitor Juliette, mantenha 1.500 pés, reporte sobre a rotatória. Tá visual com o Índia November Alfa, 1.000 pés na rotatória? Visual contra a Alfa Vitor Juliette. Ok, mantém a separação a 1.500 pés do senhor, ele a 1.000 pés, reporte sobre a rotatória. Manterá a separação da rotatória, a cabida Juliette. E o CIA? Sim, o CIA fica nesse setor? Autorizado na 9, é o Gol com 075. Estão no 7. O senhor está interferindo com a aeronave na aproximação final, o senhor deveria ter avisado o controle anteriormente a fazer isso. Não, perdão pela falha, o São Índia Bravo. Não, perdão? Bom, perdão. Chame agora a torre em 118.62 e já que seu helicóptero mantém a posição. Tem várias aeronaves aproximando para pouso na pista 17. São Índia Bravo. São Índia Bravo está chamando a torre. O Papa Romeu, São Índia Bravo. São Índia Bravo, prossiga. São Índia Bravo aqui no setor, prosseguindo para o CIA. Mantenha o setor, ok? Aguarde, tem duas aeronaves na final do 7, aguarde, Tango de Bravo. Aguarda, Bravo. Tá visual com o Cessna 150 na final do 7? Negativo, senhor. Ele tá agora a 4 milhas da cabeceira. 4206, desse mantenha 2 mil, livre LS, altímetro no 0 no 2, reposto estabilizado. Azul 4206. 2 mil, autorizado LS, mais estabilizado, 4206. Gente, boa tarde. Dia November Alpha tá